Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Estamos de volta em mais um AlphaCast e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente a todos nós que produzimos podcast, mas principalmente aos caras que ficam nos bastidores, e é justamente do editor, da edição, daquele lado que sofre um pouco para levar o bom conteúdo a vocês, que vamos falar hoje. Nós vamos falar de tudo que envolve a edição, ou de quase tudo, porque é um programa de uma hora, mas vamos falar de quase tudo que envolve a edição, as coisas boas, as coisas pouco chatas e coisas que acontecem. Bom, eu trouxe um time aqui muito bacana que vai me ajudar a falar aqui sobre os ossos do ofício de ser um editor de podcast. Alguns de nós aqui, nós quatro, pelo menos dois, trabalhamos em outra área, em outras coisas além de podcast, mas também envolvendo música, edição, sonorização, enfim. Para começar, para apresentando o time aqui para vocês, eu quero apresentar o novato aqui que tá participando pela primeira vez. Na realidade, ele confessou aqui que é o primeiro podcast que ele grava, que é o amigo Jefferson. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Jefferson Silveira. Como já foi sinalizado, esse é o primeiro podcast que eu gravo, né? Inédito. Trabalho na área de tecnologia já há mais de 20 anos e sou um apaixonado por rádio desde pequeno. Edito há alguns meses podcast, mas já trabalho com locução publicitária há 1 ano e meio, 2 anos por aí. Mas não é aquele logo todo de rádio love, não, né? Aquele cara que vai traduzindo as músicas românticas, uma tradução que não tem nada a ver, né? A música diz, estou subindo a escada. Love o cara vai, o cara vai traduzir, o cara diz, estou apaixonado. Tem nada a ver, o cara tá dizendo que tá subindo a escada. Eu fiz o curso de rádio, né? Em 2012 eu fiz o curso de rádio pra adquirir a DRT e poder trabalhar com isso. Mas a minha função principal, que nem tu comentou, que vocês também trabalham em outra área, eu trabalho na área de tecnologia, né? Que é o principal hoje, né? E a edição, ela vem no segundo plano, né? Mas com o objetivo disso ser o ganha-pão principal futuramente. Nosso amigo Léo, tudo bem, cara? Tudo certinho, cara. Um prazer estar participando aqui. Temos aqui também um amigo, Rafael. Diga aí quem é você, o que você faz. É isso aí, ouvintes alfas, aqui é o Rafa Oliveira, né? Primeiro agradeço aqui a oportunidade de estar participando do AlphaCast, que é um podcast que eu gosto muito, já cheguei a falar pro Marx e com muita animação que eu tô aqui. Eu agradeço o convite, cara. I'm in love with your body. Cara, pra começar, vamos um pouco da definição do que é editar. E sim, eu peguei uma cola da internet e ninguém nasce sabendo de tudo. Então, sim, vai ser lendo. Mas eu vou tentar ser o mais natural possível. A edição de áudio é um trabalho perceptivo que visa a organização de materiais gravados para a produção de uma faixa sonora. Destina-se à criação de CDs de banda, jingles, demos para grupos, narrações de vídeos, dublagem, mixagem de trilhas, produção de spots de rádio, retirada do áudio de um filme ou criação de sons para videogames e cinema, entre outras aplicações profissionais. Então a gente vê que a edição de áudio ela abrange muitas áreas da sociedade e ela é muito importante para muitas áreas. Então, por exemplo, você que gosta de jogar o seu Warcraft, você que gosta de jogar seu Dota, enfim, tantos e tantos jogos, né, que tem aí, você tem em mãos o trabalho também de um cara que criou efeitos sonoros, que criou os sons, que captou os sons para que aquele jogo trouxesse ainda mais uma experiência melhor, uma experiência mais agradável também de diversão para você. Também no cinema. Então, muito dos sentimentos ou muito daquilo que você absorve, vem também pelo som. Tente assistir pelo menos, vamos lá, Senhor dos Anéis, sem a trilha que o Senhor dos Anéis tem, né, cara? Imagina você assistir o Senhor dos Anéis sem aquela trilha. Não, até porque os filmes, eles são filmados tudo, só que a gravação do áudio é separada, né? Até por isso que eles fazem a utilização da craquete, né? No começo de toda a cena, eles vão e batem ali na frente da câmera pra poder pegar o sincronismo da gravação do áudio também, separada, né? É muito de responsabilidade da parte da edição e da mixagem de som poder colocar ali tanto o que foi gravado naquele momento na cena e também até depois, né? Porque tem cenas de explosões, por exemplo, que o cara ele tem que pegar e às vezes colocar a fala de um personagem, narração em off, ela vai gravar depois no estúdio. Então, assim, o editor de áudio ele tá responsável em grande parte da produção audiovisual, no cinema, como citou, nos videogames. Né? Ou até mesmo a arte do Foley, né? Que é a questão de você criar efeitos sonoros sem necessariamente ter aquele efeito sonoro, sabe? E tipo, você criar um barulho de um osso quebrando sem necessariamente quebrar um osso. É, a criação desse som é outro trabalho também que na edição de um áudio a gente percebe, né? Muitos desses áudios de filmes que a gente escuta nem sempre são áudios de coisas realmente quebrando. É alguma coisa que tenta simular aquele áudio. Cara, inclusive, é exemplo, tem o grito do Chewie, do Star Wars, né? Aquilo lá são vários animais que eles selecionaram ali o grito deles, né? O rugido, e colocaram pro personagem. E não é diferente com a edição de podcast. A gente também tem um trabalho muito grande. Apesar de a gente ter aí podcasts que são mais simples e outros que são mais trabalhosos. Storytelling? Isso! É que, na verdade, existem vários tipos de nomes. Assim. É porque podcast, ele é um meio de divulgação. Né? O podcast é um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio ele pode ser diversas coisas. Pode ser um papo de boteco, como a gente tá fazendo aqui, que é um papo sobre um tema, com várias pessoas conversando. Como pode ser alguma coisa roteirizada, como uma novela com a pessoa interpretando personagem. Como pode ser um audiobook, vídeo, sabe? O cara pegar um conto e ler esse conto e fazer uma releitura desse conto de uma forma diferenciada. Uma entrevista. Também pode ser aquele audiobook, é só a pessoa narrando o livro, né? E também a pessoa que narra o livro e atua as interpretações do personagem, sabe? De cada pessoa. E pode ser o audiodrama mesmo, que no caso é todo o universo de você criar uma história. E, por sinal, eu deixo aqui uma indicação de quem não conhece. Tem um podcast chamado Contador de Histórias, do Danilo Battini, né? Que ele é feito só de áudios, assim, cara. E é espetacular. O trabalho de edição ali, de você bater palmas, é só com dubladores profissionais que gravam e tal. E é maravilhoso, sabe? Então, o podcast, ele é uma mídia que permite vários tipos de arquivos de áudio. Desde esse papo que a gente tá fazendo aqui, até uma produção completamente cheia, né? Tem toda a questão de trabalho de atuação, trabalho de foley, de produção de sons pra gerar a ambiência do local e tudo mais. E olha que legal também, né? O podcast, ele permite esses vários formatos, né? E ele nos leva muito a brincar com a imaginação, né? Até com a ambientação da interpretação, às vezes se for um storytelling, né? Se eles estiverem até fazendo um audiobook, mas às vezes com interpretações, né? E você, através do áudio, consegue ter a imaginação de um local que está sendo descrito no podcast, né? Até por isso que a gente, quando ouve podcasts que contam histórias, né? A gente é levado a sempre imaginar como ocorreu aquilo, né? Em que local, ou pela descrição do participante. Até o que acho que, pelo menos para mim, me fascina bastante no podcast, é essa possibilidade da gente, junto com o áudio, né? Com as histórias que estão sendo contadas, seja em storytelling ou em papo de bar mesmo, a gente imaginar muito, assim. É uma possibilidade, assim, que a gente tem, que é muito divertido, assim. E o áudio, ele tem essa questão de ser o que a gente escuta, ele é uma coisa muito importante pro que a gente sente, sabe? Muitas vezes um filme, se você for parar em filmes, né, em filmes e tal, você mudar a trilha sonora de alguma cena e de alguma coisa, aquilo muda completamente o contexto da situação. Então, eu digo que aquilo que a gente escuta, a gente capta, parece que assimila mais, pelo menos comigo eu sinto assim. O que você escuta e ao mesmo tempo você imagina aquilo acontecendo é uma coisa muito interessante, sabe? É muito mais intenso. Sim, exato, muito mais intenso. 2013 eu conheci podcast. Aí eu ouvi e falei, poxa, eu bem que podia fazer esse treco. Tem uns amigos, a gente foi falar, fez um episódio, criou o site lá, fez um podcast que foi o Miscelânea Cast. Aí eu botei isso e a gente gravou um episódio sobre Tarantino e lançamos. Só que assim, eu não sabia como editar e como fazer uma edição de podcast e tal. Então eu falei, pô, vou pesquisar aqui. Aí eu, através do YouTube, eu assisti um vídeo que eu aprendi pra cacete com ele, que é um vídeo que tem do Olá Pessoas. Eu vou deixar o link aqui, se você puder colocar na descrição. E ele ensina todo o processo de edição do podcast. Daí eu comecei a ver e ele começou a falar quanto tempo demorava pra se editar um podcast. Eu falei, caraca, eu fiquei assustado. E tipo, eu comecei a ver o vídeo e falei, vou editar. Editei meu podcast e, cara, eu fiquei com muita raiva, porque tipo, dá muito trabalho. Eu vi o quanto de trabalho que isso dava e eu falei, poxa, isso daqui tem que estar muito ouvinte pra eu gostar de editar mesmo, pra gostar de fazer isso. E eu fiz o meu primeiro podcast, lancei, e o podcast teve 4 participantes e 3 downloads. Nem a pessoa que gravou, alguém que gravou, baixou o bagulho pra ouvir. Aí eu falei, ah, desisto disso. E daí, depois de um tempo, lá pra 2015, eu fui chamado pra entrar na equipe de um outro podcast, mas aí eu não ia editar. Ele já tinha outro editor e tal, e ele fazia edição. Nesse esquema, eu comecei a adentrar cada vez mais na podosfera e tal, e daí um dia surgiu um problema que ele não pôde editar e tal, e falou, pô, Léo, tu quer tentar editar? Aí eu falei, quero. E daí eu comecei a editar, e eu já vi que eu já tinha começado a pegar a prática, sabe? Aí a edição não foi ficando muito chata, eu fui começando a ver que era legal editar mesmo, né? Mas o momento em que eu peguei a vera a edição foi quando eu assumi a edição do Zcast, que é um dos meus podcasts, mas principalmente quando eu peguei pra editar o meu mesmo, o atual podcast, que é o Fermata, que é de música e tal. E foi ali que eu descobri que a edição de áudio de podcast é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Foi ali que eu adquiri essa paixão por editar, sabe? Porque a edição não se tornava uma coisa, puta, cara, que merda, eu tenho que editar, sabe? Não, era, pô, vou maneiro, vou editar, vai ser legal, sabe? É interessante você falar isso, porque é o seguinte, teoricamente, a gente, quem olha de fora, pensa que é fácil. É, não é pelo seguinte, o que vai tornar a edição bem mais difícil, ou podemos dizer assim, demorada, é o estilo que o podcast ele adota. Então, como a gente falou, tem o storytelling, então, logicamente, com a edição dessa, vai ser mais demorado. Tanto é que a gente tem o Skirba Café, né? E a edição dele demorava um pouco pra ser lançado um episódio novo, justamente porque o cara faz um negócio de qualidade, mas que demora. É que assim, é muito fácil você chegar, realmente, você chegar a gravar um podcast com uma galera, pegar o áudio daquilo puro, botar o áudio no negócio e subir e abaixar a música em determinado momento, é relativamente fácil. O negócio é a forma como você vai fazer isso. Você vai querer caprichar naquilo, se você vai fazer uma edição direta. Existem muitos podcasts que simplesmente pegam o áudio puro da gravação, sabe? Grava pelo Hangout, grava pelo Skype, pega o áudio geral de tudo e bota aquilo e bota uma música pra começar, aí abaixa o volume, faz a abertura e não corta, sabe? Ele deixa aquele papo até assim, só corta algumas pequenas coisas no meio, alguns papos, mas ele não dá dinâmica pro podcast. E essa que é a parte difícil. O baixar e aumentar a música, moleza. Agora, a parte difícil é você pegar aquele papo, porque o Skype tem um delay, né? Tem essas diferenças e tal. O difícil é você pegar aquele papo e deixar ele dinâmico, não deixar ele suar como uma conversa embolada. Como diversas vezes tem momento que eu acabo falando com uma outra pessoa e aquilo fica embolado e tal. E a grande magia da edição é você pegar e transformar isso em uma coisa que não pareça, assim. Sabe? É você pegar e deixar aquilo de uma forma mais dinâmica. Então, tipo, é fácil fazer uma edição, mas uma edição fraca, uma edição simples, né? Mas se você quiser uma edição legal, deixar o seu podcast com uma qualidade top, vale a pena. Sabe? E também nesse trabalho de decupagem, né, que é a edição do áudio bruto, é interessante que a gente tenha a opção de, eu pelo menos vejo isso, de pegar uma parte da gravação, que às vezes ficou melhor, né, se for um podcast que os integrantes estão comentando sobre histórias, tudo. Às vezes a gente pode colocar uma história que ficou mais engraçada, tudo ficou melhor pro final. Tem alguns podcasts que fazem isso, dá até pra perceber assim, que fica já uma parte melhor deixada pro final, tudo, é meio que nessa brincadeira de quebra-cabeça, assim, é um trabalho de decupagem. Como o Léo falou, nessa edição mais do áudio bruto, né, mais é um pente fino, né, de você cortar esses detalhes, tudo, você dá mais dinamismo pra coisa, né, diferente de você simplesmente pegar a música e colocar no fundo de uma gravação sem muitos cortes. Para a edição, ela não é tão fácil assim. Não é uma coisa... Ok, tem as edições americanas, que a gente sabe que são edições secas. Muito diferente daquilo que a gente adotou. Nós adotamos aqui no Brasil como edição, que é uma coisa mais bem elaborada. Então é aquela questão, toda a prática tem seus erros, a gente erra. Mas a gente sempre procura, com o tempo, a experiência, com tudo mais, o tempo que passa, a gente adquirir experiência nessa área da edição. Jefferson, a sua visão, o que, é que você pode dizer assim como um novato, né? Alguém que tá começando agora a edição. O que, é que você acha de edição? Acho que a edição, ela é tão fácil assim? assim? O que, que você pode falar? Deixa eu só fazer um histórico, né? Como eu comentei no começo, eu venho da área de tecnologia, né? Um cara apaixonado por rádio desde sempre e tal. Fiz o curso, né? A partir daí eu comecei a criar algumas edições, né? Pra vinhetas nessa linha, depois alguma coisa pra áudio e pra vídeos também, e propagandas, né? Lá por 2014, 2015, eu comecei um programa numa rádio. Então, todo sábado eu tinha um programa de 4 horas e eu gravava os programas inteiro e depois editava, fazia pequenos cortes, né? Pegando, tirando o conteúdo da música inteira pra fazer um programinha ali de uma hora, compactar aquelas 4 horas em uma. E no final eu sempre botava uns efeitos, por exemplo, eu caminhando, saindo do estúdio, batia a porta, ligava uma moto e saía, ou um helicóptero vinha, eu sempre botava uns efeitos sonoros no final, que não tinha nada a ver com o contexto do programa. E aí, um viciado por podcast também, que eu sou desde 2004, quando comecei a acompanhar podcast. Daqui você é o ouvinte mais antigo, né, cara? Porque você começou a ouvir no ano em que começou o podcast no Brasil. Né? Exatamente. Eu comecei com o Danilo, né, do Digital Minds. E o Guilherme foram os dois que começaram aqui no Brasil, lá em 2004. E a partir daí, eu comecei a procurar tudo que era tipo de áudio, né, e que existisse na internet que o pessoal publicava e começava a escutar sobre vários assuntos. Eu sempre fui muito curioso e sou. Então, podcast de diversos assuntos eu baixava pra estar escutando. E também pra me acompanhar no trajeto pro trabalho, né? Na época eu programava, então eu ficava sempre com fone programando, escutando podcast. Preferia escutar podcast que ficar escutando música, né? Talvez até seja um pouco redundante. Eu sou ouvinte de podcast há bastante tempo e sempre gostei de rádio. Então, desde pequeno, eu gravava programas em um gravadorzinho que eu tinha lá com meus 8, 10 anos e botava um rádio relógio, né? Do ladinho pra fazer o BG. Botava uma música de rádio e ficava gravando e simulando uma rádio, né? Isso desde novinho, gravando em fita cassete. Isso é até engraçado, né, Jefferson? É aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, aquela velha brincadeira. E até não sei se vocês já leram, era uma oportunidade de ler, se vocês têm o livro Reflexões sobre o Podcast. Até a capa desse livro, ela é uma fita cassete e realmente isso é, podemos dizer que isso é o podcast antigo, né? É o jeito de editar antigamente, né? Você brinca fazendo, usando a música e tal, e você faz a locução em cima da música. Isso é muito bacana. Eu subornava meu irmão, eu jogava botão de mesa com ele pra ele me dar uma entrevista, né, pra pôr na minha rádio, meu podcast antigo lá de antigamente. E aí, a partir daí, sempre tive esse desejo por música, por áudio. Também tive uma caída na parte de vídeo, né? Tinha dois videocassetes que eu editava algumas imagens, botava uma trilha no fundo, filmava os aniversários da família, fazia locução em cima disso, né? Desde novo, a gente tem, assim, a tendência a gostar daquilo, né? E, cara, quando eu era mais novo, eu sempre gostei dessa parada de criar algo, fazer algo que eu pudesse olhar e dizer assim, poxa, eu fiz isso, foi eu que montei essa parada, entendeu? E eu me lembro que quando saiu o Windows XP, que eu só fui ter contato realmente com o computador, ter contato diariamente com o computador foi com o Windows XP, né? Quando saiu o Windows XP e tal. E não sei se vocês lembram, né? Todo mundo acho que lembra. Tinha o Movie Maker, né? No Windows XP. Acho que todos aqui lembram, né? Sim, sim. Você fazia o esquema de editar pelo Movie Maker algumas coisas? É, então, vou dizer. Teve uma época que tinha muito dessa parada, que tem até muitos vídeos aí no YouTube. Uma coisa leva a outra. Eu tava assim, com 15, 16 anos por aí, e aí eu tava voltando de um trabalho e tal. Eu entrei no Alan House, foi a época da explosão da Lan House, primeira vez que eu entrei, sentei no computador e nesse computador tinha uma pasta, clipes de bandas. Aí eu abri uma pasta e tal, tinha a música A Place on My Head do Linkin Park. Só que aí, cara, tinha uma coisa bem interessante, porque não era o clipe da música, era partes de cenas de Dragon Ball Z com a música em cima. Ah, esses mashups é... Nossa, é clássico. E aí, olhei aquilo e disse, cara, depois fiquei pensando, vou fazer essa parada. E já conheci o Movie Maker, aí eu entrei naquela pegada, né? Você pegar os desenhos que você gosta, filmes e tal, pegar aquela música que você acha massa e editar em cima, de acordo com a batida e tal, né? Enfim, foi aí, cara. Começa daí o negócio. E aí foi. Até que, estudando aqui na escola que eu fazia parte, na Cine Médio, eu conheci um cara que ele trabalha com áudio, trabalha com locução, e ele me apresentou o programa que hoje eu uso pra editar. E aí eu comecei a aprender. E aí, cara, um belo dia eu procurando, sei lá, eu tava procurando assim, alguma coisa sobre arte marcial, porque eu gosto também. E procurei assim, alguma coisa sobre a biografia, acho que Bruce Lee, eu acho. E o primeiro que eu encontrei, cara, sobre biografia, Bruce Lee e tal, foi o podcast do Azila Cast sobre Bruce Lee. Achei o Azila Cast e depois eu achei o Rapadura Cast. que foram os dois podcasts que me fizeram gostar de podcast. Eu disse, eu posso fazer isso. Aí eu comecei a fazer. Primeiro eu fiz um chamado Cine Crazy, que eu fiz usando aqueles sites que você, eles te dão temas pré-definidos e você monta em cima do tema, que é bem mais fácil. Bem mais fácil até que o WordPress. Se eu não me engano, eu tenho esse link, eu vou até mostrar. Tenho aqui. Eu encontrei esses dias o link desse site. Eu nem sabia que ele ainda existia. Eu pensei que esses caras tinham apagado do servidor, mas ele ainda existe e tá lá o site do jeito que eu fiz. Eu vou mandar o link pra vocês. Então, assim, uma coisa leva a outra. A partir daí eu comecei a fazer podcast, eu comecei a aprender, perguntando dicas. Eu sempre falo que algumas pessoas que me ajudaram foram o Dinho, o Corleone e o Ragnos, né? Samuel Ragnos lá do Cabine do Tempo. Me ajudaram muito nessa questão de edição. Muitos outros me deram muito dicas, assim. Thiago Miro também tem me ajudado bastante. Então, assim, uma coisa leva a outra. Você, de uma coisa que você gosta, você começa a fazer aquele. E aí tá, velho. Vai fazer quase 3 anos. Tô editando podcast. Comecei editando o meu podcast, aquilo que eu queria repassar, que eu gostava. E aí depois eu disse, cara, eu acho que eu posso ganhar com isso. Me arrisquei, botei lá no Podcast BR. Eu edito podcast. O primeiro podcast que eu editei, claro, vocês devem saber, ter a noção de que o primeiro podcast que você edita, a primeira coisa que você faz, você sempre olha depois no futuro e diz, cara, que porcaria que eu fiz. Que coisa horrível que eu fiz. É, mas é a questão da evolução, né, cara? Até, você pode pegar o seu... Acho que o primeiro podcast de todo mundo foi experimental e tem sempre aquele que você vai ouvir muito tempo depois e fala, caramba, que porcaria, né? Pegando o gancho, a mesma coisa acontece com a locução publicitária. Se eu pegar meus áudios mais antigos, alguma coisa tem no meu SoundCloud, vocês vão ver que houve uma evolução também. E é exatamente isso que acontece comigo na área da locução. É, esse primeiro que eu falei que eu gravei, eu falo que a edição dele eu acho horrível, assim. Eu realmente não gosto. Mas eu até já mandei pra algumas outras pessoas falar, tá até legal, mas me incomoda, sabe? É porque, assim, eu acho que o primeiro que você edita naquela empolgação de você querer mostrar um bom trabalho, você acaba, algumas vezes, poluindo. A gente tem, quando a gente vai estudar a questão de design, uma das coisas que sempre falam é você tentar ao máximo não poluir aquilo que você vai fazer, ou seja, fazer uma coisa simples com impacto, né? Porque se você tentar colocar coisa demais, fica poluído. Por exemplo, como vocês podem ver o link do site que eu mandei pra vocês, se vocês abrirem agora, vocês vão ver como é poluído esse upgrade aí do site, cara, essa tela de fundo que eu fiz. Nossa, aí. Mas o Wix também, né, cara? Impressionante, né? Era o Wix, cara. E o primeiro episódio que eu fiz não foi esse que tá aqui, o Crazy Cast Cine número 2, Comédias Românticas Iria Amar. Não foi esse, foi um antes. Esse de antes eu tô tentando achar, mas até agora eu não achei o primeiro, porque eu não conseguia fazer esse negócio de guardar os casts, eu tinha que botar um por vez. Você tem uma ideia, hein? E era o Podomatic que eu usava. Tudo é uma questão de aprendizagem. Depois aí o Mistura Cast, eu aprendi a usar o WordPress, colocar no feed e tudo mais. E que é outra coisa muito interessante, né? Com o podcast, quando você tem um site, você aprende outras coisas além de editar podcast, né? Como, por exemplo, fazer um site, mesmo que não seja na linguagem HTML, mas você aprende de alguma forma a dinâmica de como fazer um site, de como fazer um feed, de como ter toda essa questão, porque o feed é uma bênção e ao mesmo tempo é uma maldição, né, pra nós. É, todo mundo que se mete a editar um podcast tem que também, quando for lançar o seu podcast, mexer com o site, mexer com o feed, né? A gente acaba também já aprendendo essas outras coisas. Quero fazer uma indicação pra quem curte esse tipo de papo sobre edição. Existe um podcast que é o de amigo meu, o Senhor A, que é o Papo Editado, que é um podcast feito sobre edição, né? É papo com editores no geral. Então, cara, tem lá o Lala Moreira, que é o editor do Café Brasil, tem o próprio Léo Lopes, do Radiofobia, e teve uma entrevista também com o Danilo Medeiros, do Digital Mind e tal. Então, indico vocês ouvirem, porque é um podcast incrível, assim, com entrevistas, diversos outros podcasts, inclusive eu já participei lá uma vez. Podcast excelente para quem gosta desse tipo de papo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Você acha que hoje, assim, até que edição de podcast você faz pouco tempo, né? Mas vamos dizer assim, locução. O tempo, ele te trouxe uma experiência mais nessa questão? Em relação à locução publicitária, com certeza, né? Ela que me deu uma know-how, assim, pra edição. Tô aprendendo ainda muita coisa, né? Com os podcasts que eu escuto, né? E eu também sou muito detalhista, né? Então, eu fico sempre me autocriticando, né? E tentando buscar melhorar na minha edição. Em 2012, eu iniciei um curso aqui em Porto Alegre, na área de rádio. Conheci outras pessoas que já trabalhavam com isso, com, assim como o Léo aí faz um curso na área de operador de áudio, né, Léo? Eu conheci um pessoal que trabalhava nessa área também, conheci alguns softwares. Hoje eu trabalho com, gravo os meus offs em SoundForge e edito eles em multipista no Sony Vegas, no Vegas agora, né, na versão nova, Vegas Magix. E desde 2012, quando eu me formei nesse curso, né, fiz um coaching com um locutor publicitário aqui em Porto Alegre também, de locução publicitária, e a partir daí eu venho desenvolvendo, investindo em equipamento e no meu aprendizado para melhorar nesse trabalho. E a partir daí, faz alguns meses, comecei a oferecer um serviço de edição de podcast e estou atualmente editando dois podcasts, né? Um quinzenal e o outro eu estou pegando todo um histórico já que ele possui e estou editando. Tá? Inclusive, recentemente eu lancei um atual aí. Então, quer dizer assim, você vê, né? Uma coisa que é fora, totalmente fora do podcast. Parece que o podcast, ele chama a gente, né, cara? Aquela velha questão, você começa a amar o podcast. Porque mesmo que você tenha algo fora do podcast, você diz, é tão bom fazer isso, é. Às vezes é cansativo, mas é tão legal, né? De fazer o podcast, você fazer aquilo. Você vê, cara, foi eu que editei. Às vezes eu escuto, assim, o podcast e às vezes eu esqueço. Foi eu que editei, mas quando eu lembro, cara, eu editei esse podcast. Foi eu que editei, foi eu que pus esses efeitos, foi eu que, sabe? É muito bacana, né? Essa parada. Aí a questão da experiência, você acha que agora você tem aí uma bagagem melhor, né, com o tempo? Sim, com certeza, com o tempo, né, tu vai melhorando, tu vê os perrengues que o editor passa. Léo, você acha que o tempo aí te deu uma experiência bacana, cara? Você acha que hoje... Claro que a gente sempre tem que estar sempre aprendendo, né? Não vamos ser arrogantes e dizer, não, sabemos de tudo, nós somos o Léo Lopes 2.3. É, eu citei Léo Lopes aí pra quem escutou, porque, cara, pelo menos eu tenho, né? Acho que todos aqui temos Léo Lopes como referência em edição de podcast. Eu já não posso concordar. Não em referente ao Léo, eu adoro tanto a edição que ele faz no podcast, né? Nerdcast, né, quanto os demais podcasts que eu também ouço ocasionalmente, né, mas as minhas referências são mais isoladas. O MRG, né, eu não sou mais ouvinte também, né, inclusive, eu já fui muito mais ouvinte de podcast, sempre ouvi muito, né, continuo ouvindo, só que isso eu já não tenho escutado tanto regularmente, né, todas as edições, toda semana, né, às vezes acaba alguma edição passando despercebido, né, mas lá eles têm o codinome Creuza, né, mas quem edita são os três, né, eles revezam em edição, e eu sempre tomei muito como exemplo o dinamismo deles, assim como também alguns podcasts como já vem o Nerdcast também, né, que aí seria referência, mas também o podcast Guareva, né, não sei se já ouviram falar sobre também, de utilizar muitos vídeos ou às vezes trechos de áudios durante o cast, né, claro que pelo menos os podcasts que eu pego pra editar, isso vai muito de como é o formato do podcast, né? E eu como editor eu vou fazer de acordo com o que for me pedido, né, mas pelo menos no meu podcast no Banco de Cérebros, eu utilizo muito desse estilo, que aí me permitiu poder editar qualquer estilo de podcast, né? A gente até já chegou a conversar agora no cast sobre diferentes estilos, né? Tanto storytelling, papo de bar, enfim. E a experiência aí? Veio com o tempo? É, cara, vem normalmente com o tempo, cara, realmente. No início você fica reparando em umas coisas e, cara, realmente você com o tempo você vai pegando esses pequenos detalhes de como melhorar determinada coisa. Então, pra aprender edição mesmo, é só fazendo. Começa, seu primeiro programa sempre vai ser fraco, sabe? Não adianta. Cara, não foi nem o primeiro também, mas aí partiu, porque o Mistura Cash, depois eu, do Cine Crazy, eu acho que só foi 3 episódios, o Mistura Cash é que foi bem mais episódios, acho que o Rafael já participou de uma gravação do Mistura, não foi, Rafael? Mistura acho que não, cara, mas é que na época eu já conhecia você já e cheguei a ouvir, acho que tá participando de alguma coisa. Mistura, cara, foi aquele seguinte, foram 47 episódios, esses 47, o primeiro episódio, cara, o primeiríssimo, foi o episódio que a gente falou sobre, acho que foi a quarta temporada. O final da quarta temporada de The Walking Dead. Esse episódio é muito ruim, cara. É uma porcaria. O que que eu fiz? Esse microfone que eu tô usando aqui pra falar com vocês, eu tenho desde essa época. Eu tinha uma caixinha de som normal. Eu não tinha ainda essa noção de você gravar áudio separado. Então o que que eu fiz? Eu peguei, coloquei a galera na chamada, e aí eu colocava o microfone perto da caixinha de som pra captar o áudio do pessoal, e eu falava com a cabeça baixada pra publicar. É sério? É sério, juro. Eu já fiz gambiarra de colocar fone de ouvido e o microfone no pescoço tipo Silvio Santos. Eu não sei se vocês passaram por isso, o Marcos tá comentando aí, me lembrou essa época. A gente sempre acaba fazendo algumas gambiarras às vezes. Sem dúvida. A experiência, aí você pega experiência, você vai aprendendo a fazer as paradas. Depois do terceiro eu disse, não, velho, tem que ver essa parada que tá muito ruim. Aí depois do terceiro eu já consegui captar o áudio de todos. Depois de, acho que uns 10, acho que uns 9, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vai dar mais trabalho pra mim, mas vamos captar cada um áudio separado. Então aí eu comecei a captar áudio separado de cada um, não só o meu, enfim. E aí você vai pegando, cara, é exatamente isso, né, Rafa? Você, com o tempo, você vai pegando essas pequenas coisas que o Léo falou. Questão de respiro, até mesmo sem você escutar, quando você tá diante daquela track de edição, das linhas de edição, como eu gosto de chamar, você olha uma linha mais acentuada, mais grossinha, que você já, sem você soltar o play pra escutar, você já percebe, ah, isso aqui é um A que o cara soltou aqui. Às vezes tem algum participante que ele já tem até um tique, algum costume, né? E você já consegue ver que é aquilo, né? Às vezes é um, sei lá, um desvio de fala, tudo, né? Que às vezes atrapalha, assim, no andamento do cast, você já percebe que é aquilo só de olhar, não precisa nem ouvir bem, né? Você acaba ouvindo apenas pra confirmar. A edição, depois de um tempo, ela se torna muito olho, né? No início não, mas ela, tu vê, pô, principalmente quando é você, né? Caso você se edite, né? Ou quando é alguém que você tá muito acostumado a editar. Nem pensa duas vezes, eu normalmente dou o play, vou executando e vou cortando já o que eu tô vendo mais pra frente, sabe? Aí sempre fica alguns segundos adiantados. Tá tocando uns 30 segundos antes e eu tô editando 30 segundos pra frente. E depois eu só vou corrigindo. Opa, ficou estranho que eu ouvi aqui. Eu vou lá e volto e corrijo. Não, é assim, com o tempo, tá se dando a experiência em podcast, né? Por exemplo, a gente pode não estudar música, sonorização, tudo que envolve questão de som e tudo mais, mas por vezes a gente tem muita experiência na área do podcast. A gente consegue perceber as coisas erradas do áudio do podcast, mesmo não sendo um profissional da área de som, enfim. É, somos muito ouvintes, né? Mesmo sendo editores, né? A gente ouve muito podcast repetidas vezes, né? Aquela gravação em si, o podcast já pronto depois, então com o tempo vai se tornando tão natural. E, bom, todos aqui concordam, é muito divertido, né? Você pegar e o trabalho de edição, né, da produção daquela gravação acaba se tornando divertido. Então é como a gente estava comentando, é bem trabalhoso, né? Mas com o tempo, quem já edita um tempo já percebeu assim que esse trabalho a gente faz naturalmente, né? Por gostar bastante. Bom, e aqui a gente chega agora naquilo que a gente chama de ossos do ofício, né? A parte assim, a gente vai falar das coisas pouco chatas que acontecem na área de edição. Você que é editor, você sabe muito bem que essas coisas acontecem. A primeira coisa que existe é uma coisa assim que isso acontece. E eu acho que até com a gente que é editor, isso pode acontecer mais vezes porque pelo acúmulo, muitas vezes, de edição que a gente tem no mês. Que é a falta de criatividade, que a gente chama de sem cabeça para editar muitas vezes. Né? Algumas coisas podem acontecer e a gente fica sem aquele time para editar. E por vezes a gente acaba fazendo uma edição, vamos dizer assim, seca. A gente procura, claro, fazer da melhor forma possível. Mas por vezes a edição pode sair assim, não pode? Claro, com qualidade, mas a criatividade para fazer algumas coisas a mais, que a gente chama, às vezes falta. E isso pode acontecer com a gente, né? E às vezes quem ouve não entende. A gente é editor, mas a gente, além de ser editor, a gente é humano, né? E tem essas questões, não tem? Com certeza. A gente tem que sempre pegar, ter novas ideias durante o cast. Como você disse, acaba às vezes não dando certo, né? Mas assim, é sempre manter a qualidade acima de tudo. Eu vejo sempre pelo que foi a edição, o que foi a gravação, o que eu posso fazer pra dar um diferencial naquela gravação. Eu acho legal isso, assim. Por mais que seja um podcast semanal, a edição que vai sair depois, ela tem que ser um pouco diferente, tem que ter um diferencial que seja especial a ela. Aí vai pelo tema, vai pelo que tá sendo comentado. Às vezes é um podcast, sei lá, sobre o Senhor dos Anéis, aí depois vai ser um de Homem-Aranha, tudo. E através disso também, eu como editor, sempre tento conversar com o dono do podcast, né, o host, os participantes, tudo, as ideias que eles têm. Às vezes durante a gravação, eles tiveram um pensamento de como aquilo seria, né, e eu transpor isso à edição. Também é legal, né, porque o pessoal que tava ali participando tem um grande domínio do que pode ser o podcast depois, a ideia que eles têm. Então, às vezes eu me pego nisso. É, isso acontece muito com podcast, isso acontece mais em relação à criatividade, procurar essa criatividade com podcasts como, por exemplo, Nerdcast de cultura pop e tal, que você sempre tem que ter aquela, você tem que trazer a imagem do que tá acontecendo pro ouvinte, vamos dizer assim, através do áudio, né? E os efeitos, áudios, enfim, tudo contribui para aquilo. O próprio storytelling, por exemplo, então você tem que ter uma criatividade muito grande para aquilo. Tem os podcasts que são aqueles formatos mais fechados, né? Tem dias, cara, que não dá. Por exemplo, eu, quando não consigo editar no dia, como por exemplo, hoje foi um dia que tava pra fazer edição, mas, cara, eu simplesmente disse, cara, eu não vou fazer edição, eu não fico animado pra fazer edição. Isso acontece, cara, né? Não tá inspirado, né? O... É, não tô inspirado, não quero fazer edição. Ah, tem dias que eu tô na edição, aí eu paro. É claro, você sempre tem que respeitar o tempo, né? Principalmente você que trabalha editando pra alguém, pra outro site. Você tem que respeitar o tempo que te deram de prazo pra aquilo. Mas dentro desse tempo de prazo, tem um dia que não dá. Você acha isso também, não? Sim, sim, é. Tem horas que você tá meio... até mesmo sem cabeça, sabe? Pra fazer. Por isso que eu gosto muito de deixar sempre com prazo grande, assim. Eu sempre gravo... como os podcasts talvez que eu gravo e que eu edito são meus, os que eu faço pra... e também pra quando eu faço algum pra fora, eu peço pra que entregue o máximo possível com antecedência pra não ter que passar o tempo inteiro editando, né? Porque às vezes você fica sem cabeça, né, cara? Você tá estressado, a edição não rende, sabe? Não rende, cara. É uma coisa muito ruim, entendeu? E você não consegue realmente ter criatividade pra fazer aquilo. Jefferson, acontece isso também na locução? Porque eu acredito que pra você fazer, por exemplo, às vezes um cliente seu, ele pega e pede pra você, ó, faz uma coisa criativa aí pra uma propaganda aí, sei lá, da minha loja. Às vezes falta, né? Porque tem que ser uma coisa bem... com certeza, e aí tu tem que buscar também uma inspiração, né? Talvez às vezes em concorrentes, no quesito locução publicitária, né? Busca alguma uma inspiração, avalia os concorrentes e tal. E tem que nem o Rafa falou ali, tem que entregar uma coisa com qualidade, né? Um produto com qualidade e um diferencial, né? Da tua locução e daqui a pouco da tua edição, se é um áudio para um vídeo, tu vai fazer o serviço completo. Com o podcast, eu tenho um tique que vem já desde quando eu trabalhava só com TI. Sempre que eu ia desenvolver algum produto novo, eu tinha que definir, eu podia ter toda a ideia, todo o plano de negócio pronto, mas eu tinha que ter um nome e eu tinha que ter um logotipo, era uma mania minha. Então, às vezes eu perdia 5 dias para montar um nome, decidir qual era o nome, comprar o domínio e desenvolver uma logo para esse produto digital. Isso no contexto de internet, né, desenvolvimento. E eu comecei a ver que eu trouxe esse vício para a edição do podcast. Então, por exemplo, eu não consegui pegar o áudio e fazer a decupagem de um dos primeiros podcasts que eu editei sem eu ter montado a vinheta de abertura e a vinheta de final. Não sei, eu tinha que ter aquela vinheta pronta, editada, produzida de abertura e de finalização do podcast para mim começar a iniciar a decupagem. Que na realidade a decupagem não é algo simples, é uma parte importante, sim, né? Mas não é, não te requer muita criatividade. Claro, te dá um trabalho ali para daqui a pouco tá fazendo. É a parte mais chata, vamos dizer assim. É, né? Então tirar a respiração, daqui a pouco fazer um ajuste ali de uma palavra que falhou daqui a pouco, né, por conta da conexão e tal. Então, eu tenho esse tique. Eu tenho que ter a abertura e a finalização pronta e aí sim eu paro e começo a realizar a decupagem. Tem coisas que você acostuma fazer no podcast, você traz mais qualidade pro podcast, né? E principalmente essas manias que às vezes temos. Por exemplo, há algum tempo atrás eu fazia decupagem, mas de tempos pra cá eu tenho sido mais minucioso com a decupagem, entendeu? Tenho sido mais criterioso, por vezes até beirando o toque. Eu fui muito assim desde o início, porque nesse vídeo que eu falei, que eu assisti primeiramente, ele fala que você tem que cortar esses silêncios e tal. Foi aí que eu levei o susto, eu falei, porra, isso deve dar um trabalho do caralho. Mas aí, desde o primeiro, cara, o primeiro eu cortei muito, sabe? Eu demorei, pra minha primeira edição, foi de um podcast de 1h30, eu demorei mais ou menos umas 20, quase 25 horas, pelo menos, pra editar sujo de trabalho, porque eu tive muito trabalho, sabe? Eu demorei uns 3 a 4 dias pra editar o primeiro, tava pegando. Hoje em dia eu edito um podcast de 2 horas, eu edito num dia. Faço 1 hora de manhã e 1 hora de tarde, né? No caso, a decupagem. E aí, da noite, se tiver tempo, faz a questão da trilha, né? Trilhar. Eu também tive isso. Eu, no começo, demorava cerca de 3 dias também pra editar um podcast. E hoje em dia eu já faço tranquilamente. Podcast de 2 horas, tudo em 1 dia, né? É questão da prática, né? Até na parte da decupagem, também incomoda a gente ouvir um podcast que, às vezes, deixa um gaguejo que é muito longo, né? Então você fica mais crítico, né, cara? É engraçado isso. Por exemplo, o cara tá falando, tá numa fala. A pausa que ele deu, às vezes aquela pausa que ele deu vai contribuir para o entendimento do que ele tá falando. E você não pode cortar, não é uma pausa tão grande. E às vezes é isso, né? Às vezes aquela pausa contribui para a dicção da fala. E às vezes você cortar aquela pausa e juntar uma fala seguida da outra, a dicção fica meio estranha, né? E isso você pega com o tempo, essa questão de você tem que cortar os espaços. É só um exemplo que eu tô dando que o Léo comentou. Mas você tem que saber também a dicção da fala da pessoa que tá fazendo ali aquele monólogo. Tem que estar correto, porque a galera vai escutar e quer isso. Quer entender o que a pessoa tá falando. Sim, aquela simples respiração dá o contexto pra frase toda. Sim. Senão não soa natural, né? Isso. Uma ou duas respirações você pode deixar, porque é o natural, realmente, como vocês falaram. Agora, aquela respiração muito longa que parece que o cara tá falando com o respirador do Darth Vader, né? É, ou então aquelas reações que eu já tive, por exemplo, uma situação que... porque assim, explicar o contexto. Um dos participantes, ele brincava de não gostar das piadas ruins que faziam. E tinha um cara que fazia muita piada ruim, muito trocadilho ruim durante o podcast. E daí ele dava aquela suspirada quando vinha. E isso no cast é um negócio que normalmente a gente cortaria e que incômoda às vezes. Mas nesse caso, como fazia parte do contexto, não era algo que poderia tirar. Se cortar ia ficar até estranho. Exato, exato, exato. Ia tirar a reação. Daí, alguns eu tirei, alguns que o microfone ele captou muito intensamente e chegou a ficar incômodo, aí eu tirei, assim. Eu tentei até abaixar, mas não ficar bom. Mas eu tirei. Mas a grande maioria eu deixei pra ficar no de acordo com o que o papo pedia. Sabe? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Tem contratante que é muito sem noção e arrogante, cara. E é uma coisa que eu odeio. Eu prefiro não aceitar um trabalho, por mais bem pago que ele venha a ser, do que ficar com um cara chato que não entende que você não é um robô no seu pé e que não dá o devido valor. Isso, por incrível que pareça, quem tá escutando sabe que eu estou falando a verdade. Então, por favor, não criem polêmicas dizendo que eu quero polemizar e que esse episódio foi feito pra polemizar, porque é verdade. Pô, mas é o AlphaCast, né, cara? É polêmica aqui. Não, mas é verdade, porque a gente sabe que tem cara que veste a carapuça e não quer se identificar e quer dizer que tá criando polêmica. Então, você tá vestindo a carapuça porque tem cara que é arrogante. Tem cara que não dá. E, afinal de contas, nós trabalhamos e fazemos um algo que você que vai nos contratar, ou você não sabe fazer, não tem ideia pra onde vai, ou você não tem tempo para fazer, ou você quer um algo mais profissional. Então, eu acho que você deve o devido respeito a gente. Por mais que você esteja pagando, você está pagando, mas nós estamos utilizando do nosso tempo, da nossa cabeça, da nossa criatividade, de tudo, para fazer uma coisa que é para você, que é para os seus ouvintes. Embora aquilo seja como divulgação também para o nosso trabalho, mas no fim das contas é algo que a gente está fazendo para o seu podcast crescer. Então, Marcos, queria até fazer um comentário sobre, porque nós também temos os nossos podcasts pessoais, né? Bom, a maioria dos editores tem o seu podcast, né? E a gente sabe muito bem que ao confiar a edição a outra pessoa, a gente está confiando um produto nosso, né? A edição, né, que é uma parte fundamental, vai ser feita por outra pessoa. A gente quer confiar nessa pessoa, né? E eu pelo menos vejo que quando alguém me contrata, eu tenho uma grande responsabilidade, né? De cuidar daquele podcast, de entregar a edição no prazo, de entregar com qualidade, todas essas responsabilidades que a gente tem. Só que algumas pessoas não entendem que contratar uma pessoa, né, é simplesmente a pessoa ser sua subordinada e ela não ter direito de ter conhecimento de algumas coisas sobre o seu podcast. Como, por exemplo, eu já vi muitos casos de pessoas negligenciarem um trabalho de outra, né, simplesmente por ele ser o editor, e achar que por um simples erro, né, às vezes nem era um erro, às vezes por colocar uma música diferente, né, às vezes algum detalhe que deveria ser de outro jeito, não conversar com a pessoa e explicar, olha, na verdade é assim que eu quero, não tem como você alterar. E a gente não tá falando só sobre, vamos tolerar alguns erros, não, a gente tá falando sobre você, pelo menos conversar com o seu editor, né, você tá conversando sobre um produto que você gravou tudo, nada mais justo que o editor possa conversar com você tranquilamente de como vai ser feita aquela edição. Às vezes eu sempre pergunto pra quem me manda os podcasts pra editar que tipo de música que eles querem, se eles querem alguma música específica. Às vezes eles falam não, vai ao seu gosto, porque eles sabem que eu consigo colocar músicas que se enquadrem no podcast. Já teve uma vez que um cara me contratou e no anúncio dele, ele pegou e falou assim, olha, eu acredito que o podcast seja a cara também do editor. Então eu preciso de alguém que eu me identifique também com essa pessoa, que ele consiga entender o que eu tô querendo passar na minha gravação e passe isso através da edição. E a partir disso, esse contato, você conversar com o editor, né, e entender melhor a situação, eu acho que é fundamental, né, você não simplesmente contratar esse editor e acreditar que pela sua contratação, você pode conversar com ele de maneira ríspida. E assim, o que a gente tá querendo trazer aqui, quem tá escutando, me desculpe a você que por acaso em algum comentário, seja em que plataforma for que você esteja escutando e você vai comentar sobre isso, seja você quem for, pode ser um podcast há mais de 20 anos, me desculpe se você está se sentindo ofendido e se isso está afetando a sua arrogância. A ideia aqui não são todos, né? Existem pessoas, como o próprio Rafael falou, ele citou uma situação de um cara que procurou ele para fazer uma edição e esse cara depois, tendo o total respeito a ele, depois ele foi lá e avisou, olha, já achei o editor, tá aqui, é o Rafa e tal e tal. Então, para você que está escutando esse podcast, a questão aqui não é criar polêmica. Não, cara, acontece. Isso aí acontece. Você sabe muito bem que no meio podcast tem muita gente que é babaca. Você tocou num ponto interessante, ô Marcos. Quando, às vezes, o cara vai procurar um editor, nós temos o grupo Podcasters BR, né? Que é ótimo para isso, né? Para todas as dúvidas de podcast, tudo, né? Tem sim, uma comunidade muito grande lá. Teve já casos de que o cara foi, fez a publicação procurando um editor, ele pegou e me escolheu, conversou comigo, foi lá na publicação e comentou, gente, eu escolhi o Rafa Oliveira, tudo. Eu acho justo isso, porque, olha, se por acaso eu converso com alguém que tá interessado na edição, né? Essa pessoa vai, pergunta os valores, né? Pergunta sobre tudo, como é o prazo, e depois não responde mais. O problema é a falta de resposta, né? Eu acho justo, assim, você chegar e dizer pro editor, olha, eu escolhi outra pessoa, escolhi essa pessoa aqui pra editar, às vezes não é da minha condição pagar esse editor, vou pagar você, né, por esse valor e tal. É justo isso, até quando você que tá ouvindo aí vai procurar um editor, faz a publicação, coloca lá quem que você escolheu, né, agradece o pessoal que se interessou, tudo. Não, realmente, isso aí é uma coisa muito interessante, porque, assim, por mais que você vá contratar um editor e você não deva explicações do porquê você contratou outra pessoa, eu acho que, no mínimo, é uma falta de respeito se você... falta de consideração de respeito, de educação, de tudo. Você, no mínimo, não chegar pra todas as pessoas, pois se você posta uma coisa numa rede social, esperando que várias pessoas se candidatem, e aí quando você escolhe a pessoa, você não ir lá na mesma postagem e dizer, pessoal, já escolhi a pessoa, então termina aqui, não precisa mandar mais, muito obrigado. Cara, até quando você faz um concurso público, quando sai a lista daqueles que foram aprovados, aquilo ali é o concurso lhe dizendo, olha, essa pessoa foi aprovada, me desculpe você que não foi aprovada. Eles não ligam só pra pessoa que foi aprovada, dizem, ó, você foi aprovado. Os outros que não foram, que se virem pra saber se foram ou não. É, ligam aqui, né? Vem ligar aqui que... É isso, eu acho que o mínimo que se deve é isso. E quem não faz isso, pra mim já mostra que não vale nem a pena você começar a trabalhar com ele, que já mostra como vai ser. Concordo totalmente. Eu iria puxar um outro ponto, que é o que me incomoda bastante de ver, principalmente nesses grupos aí de podcasts, é a desvalorização da edição, do editor pelo seu próprio trabalho. Tem muita gente que chega lá fazendo postagens e falando que tá fazendo edição por um preço assim que não vale nem uma hora de trabalho, sabe? Edita um podcast inteiro pra você de uma hora de duração por R$35. Por R$20, eu já ouvi falar de um cara que até pegou e falou assim, olha, a gente tá escolhendo você, Rafa, tudo, a gente já pegou e fez teste com outras pessoas. Teve um cara, inclusive, que cobrou R$20 pra poder fazer, né? Aí a gente viu e que o resultado não ficou legal. A gente comentou com ele, olha, cara, desse jeito não dá, você tem que melhorar um pouco. Os caras são compreensíveis, né? Deram uma resposta pro rapaz, mas tem esses casos mesmo, né? Isso é uma coisa que complica muito, porque daí, pra gente que faz um trabalho dedicado, o cara, quando cobra esse valor e chega lá, e o cara vai lá e tipo, ah, mas você tá cobrando isso e o outro cara veio aqui e me cobrou R$20, sabe? Ah, cara, isso dá uma raiva. Mas o cara chegar pra mim e dizer assim, ah, você tá cobrando isso, mas o outro cara lá que eu fui falar com ele cobrou menos. Então, por que você não faz com ele? Faça, né? Se ele faz uma edição boa, né? Vai de acordo com... É aí que tá. Também tem o caso de... Não sei se pela pessoa tá na internet, né? Às vezes não conhece você bem, não conhece você pessoalmente, tudo. Se sente muito mais a liberdade de, às vezes, ter a se falar com arrogância. Esse exemplo que vocês estão dando aí, eu já vi casos de arrogância, assim, da pessoa, às vezes, pegar e comentar, assim, pô, desvalorizando o valor que você cobra, né, pelo seu trabalho. É ruim isso, né? O editor também, ele tem que se valorizar mais, cara. Cobre, você edita e tá ouvindo isso aqui. Se você edita e tá ouvindo isso aqui, cobre o tempo que você gasta pra fazer aquele podcast. Não vem com essa de, ah, uma hora de podcast, um tal valor. Não. Às vezes o cara quer uma hora de podcast editado, mas ele quer uma hora cheia de inserções e de músicas específicas, e é uma hora que você vai perder uma boa parte dela caçando as inserções que o cara quer que você coloque. Não, você tem que trabalhar em cima do tempo que você gasta, sabe? Defina o valor da sua hora e defina em quanto tempo em média você vai conseguir realizar aquele trabalho. E daí você tira o seu preço, sabe? Normalmente essas edições que eu acho, pelo menos me incomoda, né? Quando eu vejo o cara falando, ah, uma hora de podcast dá isso, sabe? Tipo, não necessariamente. Se for um podcast, beleza. Se for um podcast papo comum, sem inserção, de boa, aí beleza, vale a pena botar isso. Mas quando o cara fala que o preço dele é esse, tem uma outra parada que me incomoda bastante, né? É a hora da sinceridade dentro do AlphaCast. E eu faço isso que o Léo falou. Eu cobro por hora, mas é assim, é aquela questão. Eu cobro pela hora do áudio bruto, né? No caso. O Léo cobra pelo tempo que ele edita. Pensa numa um podcast de uma hora, você tem o seu valor, né? Você editaria. Pensa num cara que chega e você fala, ah, eu cobro por hora, beleza. Vou editar o podcast dele. Não, mas a minha edição é nível da edição do MRG. Se a gente tem inserção, tu vai demorar pouco mais do que o tempo que você demora pra aquilo, né? Principalmente pra localizar as inserções, pra conseguir colocar as inserções no timing certo, sabe? Então o valor, ele vai acabar, se você aceitar esse trabalho, você vai acabar tendo um prejuízo de trabalhar mais do que você trabalharia se fosse em outro podcast, entendeu? Bom, pra aqueles que fazem como eu acho que o Rafa faz provavelmente também cobra por hora, eu dou mais um adendo em cima daquilo que o Léo falou. Se você pensa em fazer como o Léo ele tá falando, ou como eu faço, por exemplo, procure também cobrar um preço que seja justo, tanto pra você, tanto pra pessoa que vai te contratar. Não adianta você querer cobrar menos, realmente desvalorizar, né, Léo, como você falou, porque aí também é demais. É, você vai cobrar, sei lá, R$20 por 2 horas de edição. Não, aí você vai se matar, cara. É, porque às vezes tem um podcast de uma hora que ele vai valer 2, né, como até o Léo citou, de podcast com várias inserções, né. Então, assim, também tem outro caso também, que deixar claro pro cliente, né, por que que tá sendo cobrado aquele valor, né. Se tiver alguma alteração, às vezes de tempo, de prazo, tudo, vai ter alguma alteração de valor, né? Então, assim, é bem nessa transparência, assim, de também como funciona o valor, né? E qual alteração pode ter pro cliente não se deparar, às vezes, com... Mandou uma gravação um dia depois, né? E você cobra um valor maior, pra não ocorrer esse tipo de coisa. É, você definir um a partir de, por exemplo. Ah, por uma hora de episódio a partir de tal valor. Daí, se o cara quiser uma inserção, quiser um negócio que tu sabe que vai tomar o teu tempo e vai te dar o dobro de trabalho, como pode acabar acontecendo, aí você altera o valor para de acordo com aquele podcast. Por isso que é sempre bom negociar antes, porque às vezes o cara, ele pode querer um papo só, ou ele pode querer um bagulho super hiper trabalhado e super hiper detalhado. Daí acaba... O negócio é negociar, né? É, só complementando e fazendo uma analogia com a área que eu venho, né, que é a área de TI. Então eu percebi que o mesmo ocorre na área de áudio também. Então quando eu desenvolvia, trabalhava com desenvolvimento apenas, o pessoal chegava para mim com aquela pergunta básica, né? Quero fazer um site, quanto custa fazer um site. Então, tu tem várias variáveis, né, pra definir isso. E eu percebi que isso também ocorre com a questão de edição de podcast também, ou com edição ou locução também, enfim. O que é que tu vai querer no teu site, né? Exatamente. É importante, eu tento definir um questionário com algumas perguntas e defino um escopo pra tentar o mínimo, que caso o cliente venha depois me questionar, né, olha, o escopo era esse, né? Então, eu tento fechar um escopo, definir, ó, a gente gostaria de ter inserções ou não, é só uma conversa pura, só trilha pra mim, coloca uma abertura, um fechamento, ok, bota um carimbo e tal. Então, tento pôr o máximo de informações nesse escopo pra que depois não fuja e não venha me cobrar que nem o que vocês comentaram no tópico anterior, né, de daqui a pouco ele tá querendo trocar o editor e, enfim, né, trazer um prejuízo pro editor, sendo que ele não tem culpa, ele não errou e o cliente daqui a pouco que não entendeu o teu escopo. Então, eu tento amarrar isso bem pra não dar problema depois. A questão dos 20 reais que o Léo comentou, não paga nem o pop filter do microfone, né? Vocês comentaram antes também, né? Então é bem absurdo. Pior que é verdade. Né? Então, é bem simples pra mim, né? Ele vai receber pelo produto que ele tá pagando. Mas se ele tá pagando pouco, que o Rafa comentou ali, ele vai receber um produto à altura do que ele tá pagando. Isso que a gente tá falando, galera, tem a questão seguinte, que muita gente que contrata, gente como editor, acha que nós fazemos mágica na edição, e não é bem assim. Tem coisas que é bom que aquele que vai gravar, quem vai gravar, faça pra nos ajudar na edição. Às vezes o cara faz uma gravação de determinada forma, ele quer de outra forma, por exemplo, a gravação, você percebe que a gravação ficou super maçante, não ficou engraçado, e o cara quer, não, faz assim pra ficar super engraçado, coloca efeitos, coloca... E, cara, vocês têm que entender o seguinte, que por mais que a gente coloque efeito, coloque até o Carlos Alberto rindo, sabe? Coloque até o Silvio Santos rindo no meio, as rodas de Chaves. A gravação que você fez, sabe? Não vai. Você tem que fazer algo que seja de acordo com aquilo que você quer no produto final da edição, né? Exatamente. Por isso que eu, né, tento amarrar ao máximo o escopo com o que ele tá me pedindo, pra gente não ter esse problema depois. E é exatamente o que acontece quando tu trabalha com o desenvolvimento de site, né? Então é a mesma relação que eu tenho feito agora, tenho percebido que acontece. O Rafa comentou também, o Léo também, e tu... A questão também de, o pessoal me entrega uma gravação e quer que seja algo engraçado, só que não tem nada de engraçado no que o cara tá te entregando. O mesmo ocorre com a edição de site. O cliente me entrega um logotipo laranja e ele diz pra mim que o site dele tem que ser preto e tem que ter uma música e um vídeo passando e não tem nenhuma redundância naquelas três variáveis que ele me passou. Com vocês deve acontecer também do cliente chegar e passar um áudio que não tem nada a ver com uma trilha que ele quer, com os carimbos que ele deseja e o produto final que ele quer que tu entregue pra ele, né? Então, o escopo eu acho bastante importante definir e amarrar, né? Pra que tu não tenha esses problemas num segundo momento. Muita gente acha que o editor pode fazer magia, mas a edição, como diria, já disse Léo Lopes, a edição começa na captação. Então, primeira coisa, o áudio bosta, ele sempre vai ser uma bosta. A gente consegue maquiar um pouco pra ele talvez ficar menos bosta, mas se a captação foi uma bosta, vai ser uma bosta. Não tem como você pegar um microfone de celular e transformar ele num Sennheiser. Você nunca vai conseguir fazer isso. E nem que o cara seja o melhor editor da face da Terra. Então, essa é a primeira noção, né? Primeira coisa, o cara tem que fazer uma boa captação, ele não pode exigir um bom som se ele não fez uma boa captação. Esse é o primeiro ponto de tudo. E o segundo é que você tem que... O cara também, como esse negócio que ele citou aí, você deixar o episódio engraçado. Cara, você não tira o ritmo. O que foi conversado ali, foi conversado. O que já tá gravado ali, já tá gravado. O que você pode fazer com a edição? Dar um maior clima pra aquilo, mas você não consegue deixar aquilo... Se o negócio não tem graça, você não consegue transformar ele engraçado de uma hora pra outra sua edição. Além do caso da conversa em si, deixar engraçado um podcast que não é, tem também o caso de o microfone ser muito ruim. E aí a gente tem que transformar aquele microfone em algo assim como se fosse um microfone de gravação em rádio, tudo. Até o Léo comentou agora sobre, né? Não tem como a gente fazer esse tipo de mágica, né? Tem que ter essa consciência, né? De que a gente que grava o podcast, né? A gente tem essa consciência. Quem trabalha e pegou a fazer a edição, tudo, sabe que interfere muito. E às vezes até no ambiente, né? Deixar um ventilador ligado ao fundo, deixar a porta aberta, alguém tá assistindo TV ao fundo, isso vai atrapalhar na gravação da pessoa. Às vezes, se o áudio é gravado, no geral, né, numa gravação do Skype, pode influenciar no áudio das outras pessoas, e na qualidade, tudo. Então é importante sempre ver isso, né? Pra aí sim ajudar o editor a transformar o podcast naquilo que realmente a pessoa quer, se quer ser engraçado, se quer ter uma qualidade boa. Bom, e é isso aí, pessoal. Vocês escutaram esse episódio. É claro que tem muito mais, né? A gente falou basicamente, assim, nossas experiências. Mas você que é editor, pode comentar. Você que é contratante, que não edita, mas escuta, pode comentar aí também. É sempre bom ter comentários e outras visões, de outras formas. E eu quero agradecer os amigos que gravaram aqui comigo hoje. Primeiramente, Rafa, muito obrigado, cara. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast. Tá comentando no começo, tô comentando agora, porque, como falei pro Marcos, gosto bastante do AlphaCast. Eu sou editor editor, represento o site Banco de Cérebros, né, que eu tanto lanço minhas edições como portfólio, mas também lá tenho todo o meu portfólio de podcast que eu edito, e é através do, em nome de Banco de Cérebros, eu edito alguns podcasts aí. Eu queria mandar um abraço até pro, que eu vou mandar inclusive essa edição pra ele ouvir, que é o Wallace, né, que tem o podcast Huntercast, que de vez em quando eu participo, sou editor também. Se você quer ter o seu podcast editado por mim, né, pode ver lá no meu portfólio, acho que vai ter um link aí no post desse podcast, né, é das edições que eu faço, as edições do Banco de Cérebros também. Pode entrar em contato comigo através do, dos contatos que estão ali no portfólio. E agradeço de novo a oportunidade de participar aqui também ao Léo e ao Jefferson aí por conhecer o trabalho de outros editores. É isso aí. Bom, os links que ele falou são todos aí na postagem. Léo, muito obrigado, cara. Cara, eu que agradeço pelo convite mais uma vez de estar participando aqui com vocês. E pra quem quiser me contatar e ouvir as coisas que eu faço pela internet, eu sou do podcast Fermata, que é um podcast que fala sobre música no geral, mas de uma forma mais contraída, sem muitos termos técnicos nem nada. Ele fica localizado no portal culturanerdgeek.com.br, pra vocês acessarem. E eu também tenho um outro que tá meio parado ultimamente, mas vai voltar um dia, que é o Zcast, que fica nesse mesmo portal. Então você, só você acessar e ir lá na aba de podcasts do portal e ouvir. E se você quiser contatar, pra tiver a procura de um editor pro seu podcast, você pode entrar em contato comigo também nas redes sociais, em qualquer rede social. É só pesquisar arroba Léo Oliveira Bass, Léo Oliveira BASS. Léo Oliveira tudo junto, tá? Tem dois O's, Léo Oliveira. Então, só vocês me procurarem lá. E agradeço mais uma vez por estar aqui participando e conhecer essa galera, esses editores, que é sempre bom conhecer esse pessoal, porque a gente sempre aprende coisas novas, né, cara? Pois é. Muito bacana. Jefferson? Bom, gente, obrigado aí pela oportunidade, né, de participar e conhecer os profissionais aí, o Léo, o Rafa e o Marques, pela troca de experiência. Espero ter contribuído. E lembrar que esse foi o meu primeiro podcast que eu tô participando, né? Então, eu escuto podcast há bastante tempo, mas essa foi a primeira gravação, minha primeira participação. Então, logo, o AlphaCast é um dos marcos na minha vida na podosfera, né? Quem quiser... Cara, eu vou comentar. Você é imbatível. Você ouve desde 2004 que é o início do podcast do Brasil. É impressionante. Bacana. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, né, pode acessar o meu site, é jeffersonsilveira.com.br. Lá tem um pouco das minhas produções na área de locução publicitária, um pouco do meu histórico. Tem o link lá da minha página no Facebook, os podcasts que eu tô editando atualmente, né? E aí, Twitter, enfim, na minha página lá, vocês vão chegar no meu Facebook e pode me procurar lá no Twitter, Facebook, Instagram, né? Todos os meus contatos estão lá. Mais uma vez, obrigado, Marques, pelo convite. Obrigado, Léo e Rafa e Marques, novamente, por essa troca de experiência que é bastante importante e bacana. Valeu mesmo. Bom, obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Os links, pessoal, de tudo que a gente comentou, de todas as dicas, de tudo. O trabalho deles, tá bom? O contato deles para vocês se quiserem também se interessarem. Tá tudo aí na postagem. Muito obrigado a vocês que escutaram. Esse foi mais um episódio do AlphaCast. A gente volta num próximo episódio. Muito obrigado. Até o próximo.